Encruzilhada, perigosa, respeitada. Correria na nutada. Violata, sente o drama, perna bamba, só rajada. O auxílio tá num pente, felizmente em lei do cão. A mãe sofrendo com a prisão. O velório do seu filho tão querido. A maldade que impera por aqui, não queira conferir. Do nada são várias rajadas na reta de você. Mata pra não morrer, só anda maquinado, mano, atitude. Não baixa a bola se tiver pela razão. Senta ali o dedo, sem dó e nem perdão. O sangue tá fervendo, o clima tá tenso. Quero ver você bater de frente, tamo aqui na contenção. Com a droga, um ferro, calibre pesado é na missão. Que acreditamos que foi a única opção. Dito tudo como um vagabundo, só porque andávamos tudo duro. Já tentamos tudo trabalhar, mas o governo nos empurra para traficar. Se levantar algum dinheiro, deixe na macaca. O respeito aqui nas áreas é a mira na cabeça. A guia atravessada, dando proteção. Nessa guerra maldita que nunca vai ter um fim. Já pegamos um safado ou amigo quer cobrar. Essa guerra não tem fim, nem depois que vários deitar. O maquinário vai ficar pro parceiro. Apetitoso, tenebroso, com máquina em dobro, o jogo é assim. Centroavante do jogo, carro fui nebri. Mas nem a força da inveja pode derrubar o proceder do cara que pelo certo vai andar. Na calada da noite, na escuridão, sem medo da morte, vida cabulosa. Thug Life não é tão fácil não. Como cê passa na ficção, o filme de ação. Na favela todos os dias são iguais. Meus manos nas esquinas, na fusão, atrás do ganha-pão. Com um brinquedo na mão, esperando os alemão. Vários mano apetitoso, sangue no olho. Pelo certo, pelo errado, veja só. A política safada é que nos joga na cadeia, tranca fiado. Enquanto isso, sua família passa fome. Sem luz, sem água, geladeira desligada, meia apavorada. Matando cachorro a grito, fico indignado por tudo isso que estão fazendo com o povo tão lindo. Batalhador, que aguenta tanta dor. E obrigado a rico que come média. Governo que terror. É a favela jogada em qualquer espaço globalizado. A voz dos tuídos tá no ar e não vai se calar. Quem vai contar a realidade que o mundão não quer enxergar? Será que é verdade que o mundão vai se acabar? Não tamo nem aí, a vontade que temos é de invadir e explodir a cara dos políticos que nos deixa mal sereno, sangue bom. Nada muda e não vai mudar, é tanta ganância em troca de dinheiro. Ainda bem que eu nunca me apeguei. Graças a Deus, muito amor dentro do meu coração e vários dons. Respeito e também dom. Gui Life é só pra quem tem. Já dizia os rappers que cê foram pro além. Cê pá o movimento do rap nacional, que não vai se danar e vai contar, e vai contar. Mesmo que essa realidade sem falsidade acha que é o Tala Maioral, mas não sabe da real cínico. Falso pra caralho, cifrão é que fala mais não. Eu já vê se fule quem ri pro último e melhor a revolução. Meus irmãos, sangue bom, paz no coração. Normalmente quando se silente a lei de China, mas essa secando tá nos linhas de sexta-feira passada, no cura das consciências.